programa Ciranda do Semiárido. Olá, amiguinhas. Olá, amiguinhos. Quantas pessoas você conhece? Pode contar nos dedos. Tem gente na escola, tem gente em casa, gente da família. É muita gente, né? Mas eu vou logo dizendo. Por aí tem muito, mas muito mais pessoas além dessas que você conhece. E todas elas precisam de água boa para beber. Só que apesar disso, nem todo mundo tem água disponível. E isso não pode ficar assim. Esse recado tem tudo a ver com a história que vamos ouvir agora. Daqui a pouco eu volto. Esse é o programa Ciranda do Semiárido. A comunidade da gente está em festa, é bom demais, não é? E é assim que está a comunidade de Cacimba. Isso porque depois de muitos anos, as famílias conquistaram o direito delas, água de beber. O trabalho foi grande, viu? Mas só foi possível porque contou com a participação de homens e mulheres que sabem bem como construir as conhecidas cisternas de placas. São os pedreiros e pedreiras. Teve gente carregando cimento, juntando água, instalando canos e, claro, fazendo as placas. Placas de cimento. E nesse clima, com todo mundo com sua cisterna em casa, a grande festa vai acontecer na noite do dia de hoje, no campinho de futebol da comunidade. Pelo calendário, é dia de lua cheia. Esse é mais um motivo para deixar a noite ainda mais bonita. Só que antes de tudo, pela manhã, vem a preparação para a festa. É por isso que o casal Jerônimo e Carmen estão na feira fazendo as compras. Ele é conhecido como Seu Jé e ela como Dona Carminha. Ô Carminha, acho que agora já temos tudo, né? Jé, ainda falta o coentro. Lá na barraca de Tonho, o coentro tá tão bonito. Tá certo, Jé. Agora deixa de agonia, cada coisa no seu tempo, viu? Desculpa, Carminha. É que como você sabe, né? É meu jeito mesmo. Sempre apressado, eu sei, Jé. Mas vamos preparar essa comida sem pressa. Apressado come cru. Que pressa do seu Jé, hein? Se bem que ele consegue ser uma pessoa rápida e muito habilidosa. Na comunidade, ele até tem um apelido. É o Ligeirinho. Isso porque ele é um pedreiro que consegue fazer as placas de cimento bem rápido. E o melhor de tudo é que as placas ficam muito bem feitas. Seu Jé vai passar a tarde com Dona Carminha na cozinha. Ele e ela vão preparar bode assado, pirão e buchada. Tudo isso para a festa da noite. Enquanto os dois estão preparando a comida, os pais de Carminha chegam a casa. É seu Dunga e Dona Filó. Eles moram na comunidade vizinha e também foram convidados para a festa da noite. Ô Jé, deve ser mãe e pai que chegaram. Vai lá abrir a porta. Que foi, homem? Tu viu o bicho do outro mundo pra ficar com essa cara de preocupação, foi? É não, Carminha. É que eu acho que a gente já devia estar com comida pronta pra receber seu pai e sua mãe, né? Deixa de besteira, Jé. Vai abrir a porta que eu falo com mãe e pai pra ajudar a gente a terminar. Assim a gente acaba mais cedo. A bênção, minha mãe. A bênção, meu pai. Deus te abençoe, minha filha. Carminha, minha filha. Sua mãe mal chegou e já tava pensando em voltar. Por que, minha mãe? A senhora não é assim. Tá mais apressada que Jé. É não, minha filha. Eu não queria fazer desfeita, não. Mas é que não gosto de ficar fora de casa em noite de lua cheia. A Apesar de muitas perguntas da filha, Dona Filó mudou de assunto e não explicou muito bem o motivo de não querer ficar para a festa. As outras pessoas na casa estavam alegres e empolgadas com a arrumação da festa. Aliás, a comunidade estava sorrindo. A diferença era Dona Filó, que estava preocupada com a chegada do anoitecer. No final da tarde, todo mundo já estava com tudo pronto para a festa. Seu Jé saiu com seu Dunga para mostrar como estava o plantio na roça. Enquanto isso, Dona Carminha e Dona Filó ficaram conversando na sala. Minha mãe, eu não entendi bem por que você não estava querendo ficar para a festa. Minha filha, vou te contar um segredo. Agora você tem que prometer que não vai contar a ninguém não, viu? Tá certo, minha mãe, guardar segredo é comigo, ainda mais sendo da minha querida mãe. Filha, quando eu era criança, eu vi uma criatura muito estranha na mata. Criatura estranha? Como assim? É, minha filha, nunca contei a ninguém, porque acho que as pessoas não iam acreditar. Mas numa noite de lua cheia, eu vi um lobisomem. Lobisomem? É, minha filha, eu fico com essa cara de preocupação porque eu já vi esse bicho de outro mundo. Foi horrível. Eita, que Rex, o cachorro da família, deu um baita susto em Dona Filó e Dona Carminha. Fazer um grunhido justamente quando a mãe falou do segredo do lobisomem para a filha. Que cachorro, hein? Mas foi só um susto mesmo. As duas se recuperaram e até riram da situação. Mas o tempo estava se passando e as pessoas já estavam começando a se juntar para a festa. E seu Jé e seu Dunga ainda não tinham voltado. Depois de conversar, se assustar e até rir, mãe e filha agora estavam ficando preocupadas com a demora dos dois que saíram. Minha filha, o que a gente vai fazer? Calma, minha mãe. Se demorar um pouco mais, a gente sai e vai atrás deles. Ai, minha filha, e se aquele lobisomem estiver por aí? Deixa eu fazer uma pergunta. Faz quantos anos que você viu esse bicho do outro mundo? Tá me chamando de velha, é? Esse lobisomem deve estar rodando por aí ainda, viu? Não é isso não, minha mãe. Só estou tentando arrumar coragem pra sair. Abre! Abre, abre logo que eu quero entrar! Ah! Abre! Abre essa porta! Abre, eu quero entrar! Acho que eles voltaram. Cadê Jé? Meu pai já não veio? Eu não consegui, não. O lobisomem. Ai, minha mãe, é verdade então? A gente tava na roça e de repente, quando escureceu, esse bicho veio pra cima da gente. Ai, não. Ele pegou já, não foi? Pegou, não. Mas tá correndo atrás dele pra pegar. Minha Nossa Senhora, o que será do meu genro? Pois é, a gente veio correndo do roçado. Chegou uma hora que eu e Jé mudamos de direção. O lobisomem correu atrás de Jé e eu corri pra cá. O tempo passou e nada. Seu Jé não tinha voltado para casa. Dona Carminha, Dona Filó e seu Dunga não tiveram coragem de sair de casa. Estavam todos preocupados. A festa já tinha começado. Até que, de repente, um som bem diferente do grunhido, ou até mesmo do latido mais valente de Rex, mudou tudo. O lobisomem estava mesmo medonho e tocando terror. O uivo foi tão alto que a festa parou. Todo mundo correu para casa e se trancou com medo. Rex, coitado, com o rabo entre as pernas, conseguiu se esconder no galinheiro de tanto medo. O lobisomem saiu quebrando tudo pela frente. De casa, as pessoas só ouviam o som da destruição. Depois de alguns minutos, o barulho parou. Mas pouco tempo depois, dava para ouvir um barulho estranho de concreto batendo no chão. Era um barulho pausado, que ficava cada vez mais lento. Até que, de repente, não se ouvia mais nada. Neste momento, Dona Carminha, Dona Filó e seu Dunga, enfim, tomaram coragem. Resolveram sair da casa e procurar seu Gé. Ai, meu Deus, onde é que já está? Vamos ficar todo mundo junto. Se aquele bicho aparecer... Oh, tem erro nenhum. A gente corre que nem eu fiz da outra vez. Ai, gente, acho que pisei em Rex. Coitado. No meio desse escuro fica bem difícil de ver esse cachorro dormindo. Mas que estranho. O que foi, minha filha? É que daqui eu estou ouvindo o Rex bater o rabo como se ele estivesse ali no galinheiro, não aqui onde a gente está. Então o Filó pisou em outro cachorro. Mas a gente não tem outro cachorro, só tem o Rex. Deixa eu ligar a lanterna do celular para ver esse cachorro intruso. Vixe, não é o Rex mesmo, não. Está preso sem conseguir andar. Não, não foi Rex que foi pisado por Dona Filó. Dona Filó pisou no... Foi no lobisomem. E o bichano estava numa situação vexatória. O lobisomem estava com as quatro patas presas em placas de cimento. Por isso não conseguia sair do lugar. Estava presinho, presinho. Mas o que deve ter acontecido? Nesse momento, seu Gé apareceu. Eu consegui! Gé! Carminha! Eu consegui parar esse bicho violento. Agora ele parece uma catita na ratoeira. Agora me diga, o que é que você fez para prender esse lobisomem? É o seguinte, eu e o Dunga estávamos fugindo do bicho. Na mata tinha uma trilha que se dividia. Dunga foi para um lado e eu fui para o outro. Esse lobo gigante escolheu vir atrás logo de mim. Eu me escondi ali atrás do juazeiro. O esconderijo até surtiu efeito. Mas quando eu estava pensando em voltar para casa, vi que esse peludo correu para a festa. Aí eu não gostei. Acabar com a festa da gente não dá, né? Foi daí que eu bolei um plano. Qual foi, meu curisco valente? Enquanto o bicho estava atazanando todo mundo lá na festa, eu fiz umas placas de cimento, dessas que a gente usa para fazer a cisterna. Fiz bem rápido e bem feita. Usei a medida certa de areia, cimento e água. Tô começando a entender. Então, Dona Filó, eu coloquei as placas entre essas coroas de frade aqui, ó. Ainda bem que ele não destruiu elas. Pois é, o bicho é brabo, mas não é doido, não. Coloquei quatro placas aqui e quando tava tudo certinho, assobiei pro bicho vir atrás de mim. Ele veio que parecia tá voando. Deu os pulos dele pra não pisar nas coroas de frade e acabou pisando certinho nas placas que já estavam secando. Ficou uma em cada pata, como vocês estão vendo aqui. Deu mais uns dois passos e não aguentou mais. Abri o bico. Acho que vocês ouviram até o barulho das placas batendo no chão, não foi? A placa da cisterna é forte. E o bicho não conseguiu nem rachar. Ficou aí, presinho, presinho. Eita, que todo mundo estava mesmo empolgado com a valentia, a habilidade e a agilidade do seu Gé. Aos poucos, as outras pessoas da comunidade foram saindo de casa e indo até o local em que o lobisomem tinha sido capturado. Para todo mundo, seu Gé repetia a história. Ele repetiu tanto, tanto, tanto, mas tanto, que estava quase amanhecendo. E a história não acaba por aqui. Com o sol aparecendo, a criatura presa estava deixando de ser lobisomem e estava virando gente. Pela lenda, lobisomem só é lobisomem em noite de lua cheia. As pessoas perceberam e esperaram para ver quem era o lobisomem. Aí é que veio uma surpresa ainda maior. Quem era o lobisomem? O lobisomem era um político que não agia corretamente. Alguns meses atrás, ele tinha prometido água, mas só para quem votasse nele. As pessoas da comunidade, enfim, liberaram o político lobo, mas com uma condição, de que ele prometesse que nunca mais fizesse chantagens para distribuir água a ninguém. Na noite seguinte, claro, teve a festa. Dessa vez, para comemorar as cisternas de placa conquistadas, a enquadrada no político lobo e o feito do seu Jé. Teve gente até pedindo para mudar o nome da comunidade. Achavam que Cacimba não era mais o nome ideal para a comunidade. Mas aí já é outra história. Ciranda do Semiárido. Alegria e convivência no rádio. Eita, que Rex já desconfiava desse político lobo. Toda vez que ele chegava lá para pedir voto, era uma latideira sem fim. Mas na comunidade ninguém votava nele. As pessoas de lá exigiam que os políticos que estivessem se candidatando fossem pessoas honestas e cumprissem com tudo que estivesse sendo prometido. E depois que as famílias conquistaram a água na comunidade, exigiram também outros direitos delas. Foram atrás de programas e ações que ajudaram ainda mais o local. Teve água para produzir alimentos, para dar de beber aos animais, teve a construção de banco de sementes, viveiro de mudas, organização de feiras agroecológicas e muito mais. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Ué, e esse bichano ainda quer o quê? A história já acabou. Até mais! Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ouvimos o programa Ciranda do Semiárido.